Para vielas, vai. Caminhando pelas ruas de terra, vários becos. Amelianos. Nós se move, faz um corre, desenvolve. Amelianos. Desenvolve. Intocado, ensaiando, exercitando os pulmão. Maquinando os planos nas ideias em ação. Por várias quebradas, pelos palcos da vida. Aonde tem um auê, nós chega, nós rima. Na ponte, se adiantando. Junto com a favela, sempre esfumaceando. No giro, monstro, com o som no grau. Na trilha sonora, com o rap nacional. Constando nessas, atrás das moedas. Defendendo o pão, sem dar brecha, sem dar trégua, sem medo, louco, no miolo, dentro, no convívio, junto com as mais belas, na ripa, no auxílio, com os meninos, no jogo, produzindo, o formigueiro, objetivo atingindo, sendo verdadeiro, chegando assim sem dó, vivendo e aprendendo, aqui família RZO. Amelianos. Nós se move, faz um corre, vai, desenvolve. Vai. Se move, faz um corre, desenvolve. Um só os de mil, então vai no rolê. Vê elas dançar, cê vai se envolver. Vai ligeiro, tem que ser assim pra não se perder. A pegada é do mal, se os dólar tão na mão. Nós que tamo há mil anos no rolê em Pirituba. No clube, nas boates, conhecemos as ruas. O sol na chuva, o som já estrala. O copo tá cheio, firmeza, tô em casa. Vai na fé, sabe bem qual que é. É Brasil e tem samba no pé. Bom lembrado que nós se livrou. Que os irmão tá firmão, o perigo passou. Amelianos, crescendo a missão. Amelianos, junto com os irmãos. Amelianos, da rua foi a cena. É um 2, rap nacional da veia. Da noite na lua cheia, as rimas, matéria-prima, desenvolve e volta da fogueira. Verso perverso é como a ceia. Rádio conectado, da FM, Chic Show, Black Mad, recorda, treme. Som das ruas, várias equipes de som em Pirituba. Delecoque, Adidas, tem várias turmas. Os criminosos estiloso de boné da Puma. Amelianos. Nós se move, faz um corre, desenvolve. Vai, Amelianos. Amelianos. Mas se move, faz um corre, desenvolve.